Daqui a 2 semanas vou para Portugal. Já? Não te esqueças de dar notícias. Estou com dores de cabeça. Trabalhei demais hoje. Porque é que não vais dar uma volta? O André está tão triste. A namorada terminou com ele. Que pena. Então a relação deles não deu certo? Olá, meu querido. Ainda conseguiste chegar a tempo à reunião? Estavas tão atrasado quando saíste de casa. Cheguei sim. Apanhei um táxi e ainda deu tempo de tomar primeiro um café. Consegui o emprego que eu queria. Agora dou aulas de inglês. Parabéns, minha querida. Que sorte! Ah, que apartamento lindo e tão sossegado! Uma maravilha! Também estou muito feliz. E o que mais me agrada é que a sala de estar dá para o parque. Não dou com as minhas chaves de casa. Por acaso viste-as? Sim, estão ali, em cima da mesa. Sabes o que me aconteceu? Terminou ontem o prazo para entregar a declaração de impostos e eu esqueci-me completamente. Agora vou ter que pagar uma multa. Fernando, não desesperes. Telefona e diz que estiveste muito doente no hospital. Vais ver que eles dão um jeito. A organização do casamento deu-me tanto trabalho. Sim, meu amor. Mas foi um dia inesquecível. A última entrevista que fiz não deu em nada. Se não conseguir brevemente um emprego, acho que dou em doido. Tem calma, não desistas e não percas a esperança.